sucesso é, é o 75999108189. Me liga. Tava tentando esquecer alguém que eu não me esqueci. Tava tentando não amar alguém que ainda amo. Um amigo me falou que viu ela passar com outro de mão dada que não era eu. Eu resolvi ligar e ela me atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. Traz aí pra mim um copo de um whisky, o gelo e o amor dela de volta. Saber que ela tá com outro machuca, maltrata, não tem esse que não chora. Traz aí pra mim um copo de um whisky, o gelo e o amor dela de volta. Saber que ela tá com outro machuca, maltrata, não tem esse que não chora. Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém que ainda amo. Um amigo me falou que viu ela passar com outro de mão dada que não era ele. Eu resolvi ligar e ela me atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. Traz aí pra mim um copo de um whisky, machuca, maltrata, não tem esse que não chora. Traz aí pra mim um copo de um whisky. Vamos cantar aí. Saber que ela tá com outro, machuca, maltrata, não tem esse que não chora. Saber que ela tá com outro, machuca, maltrata, não tem esse que não chora.